Patel 4-0, bom dia, guarda cópia, confim. Tá 3-1 no 7-1, para o táxi, seu Vedil no 7, Moderno Galeão com 4 horas de turno. Gente, 157, 4 horas, Galeão, Via Índia, com temperatura de 395. Eu, táxi Via Índia, ponto federal no 0331, no 79. Bom dia. Uno 805, desça para 2.000 pés, o ajuste permanece. Está autorizado em LSXA, aposto localizador. Para 2.000, autorizado em LSXA, boa noite. Azul 4040, ponto cópia. Bom dia. 3171, negresse de colagem autorizada, vento norte 29. Livre trepo de colagem de 0, tá 3171. Confins, nível 380, via pesulou 10, bridge pesulou no meia. Decola da 10, curva direita, saída da Euleda, pausa direto, bridge. Controle 1935, transponder 5423. O 865 terá condições de aproximar nessa altitude? Então, reposto estabilizado. Confosca, prossiga. 6570, bom dia, na chegada Mari, a sua identificação é desse hotel 050. E Serra, Whisky, November Serra, L. Aeroclube, Anápolis. Gente, destino é esse mesmo? Só um minutinho pra cópia. O Vale Colada é 17 ou é 10? Ou é com a Fosca? Zona 71942, controle 19351. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, tá 3 zona 71. Tá 3 zona 71, bom dia, contato radar, subindo para o 360, saída da El. 360 da El, 3 zona 71. Boa noite, 65. Boa noite, 65, complete a aproximação final e torre, uno noite decimal meia. Boa noite, meia, boa noite, 65. Origino, uno noite decimal 95. Boa noite, 865, passado certo, trem está travado visual. 865, autorizado, 1-0, vento Salvador, 320 graus, 2 nós. Autorizado, pouso, boa noite, 865. Quase viu, Zoeda, obrigado. É, qual falta autorizado, Serra Whisky, não vem Serra. Nível 280, decola 17, curva direita, saída árvore, elefa, e elefa intercepta, pesolou 17. Controle 1935, transponder 5424. Está correto, acione e chame a torre para o táxi. Autorizado no 3, repartáxia. Delta 3597, bom dia, na chegada bom, que a solidificação desça para 4.000 pés. Ajuste em Salvador na 09. Salvador, bom dia, boa noite, né? 65, bom dia, táxi Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, portão 8, boa noite. Delta 3171, chama em Recife, na frequência 251, na alternativa 3395. Obrigado, bom dia. Errou. Capta 6570, para 2000 pés, ajuste 1019, está autorizado em ILS, tem reporte localizador. Quatro zero, via Índia, atmosfera torre 1895, 1011, lá justo. 1011, via Índia, tá bom, de cara lá, torre 1895. Obrigado, Deus, bom dia. 040, linda cola, vento norte 2. Cinco, bom dia, azul 4040. Controle Salvador, azul 4040, toda decolagem 1100. Azul 4040, batata, radar pelo 380 na saída da EL. 380 da EL, azul 4040. Estabilizado, ADAS 6570. Aptamente 670 Torre, Ouro Noite Decimal 95. Bom dia. Torre Salvador, bom dia. Aptamente 570. 570, bom dia, chefe. Parte Salvador. Ciente, foi autorizado no 0, vento 290 graus, 29. Pode, 570. Ajuste agora 1011. Azul Salvador, azul 4040, possível dar presente direto da EL. E pronto para decolagem. Azul 4040, solicita a prioridade da EL. 4040, valida. Lida, 4040. 5973. Bom dia, na chegada Mari, desça até o 050. Já do WhatsApp, viu? 5973. É 219, bom dia. Informação é com Fera, agora só é Copa Galeão. Badalo da Elga da Brise. Afirmo. Salve Salvador, bom dia. 6570 da APSA, na sua escuta. 570, táxi Alfa, quilo passe 3. Alfa, quilo passe 3, 6570. Azul 4040, chama Recife, 1251, né? Altero 3395. 251, 3395, o Azul 4040, bom dia. Prezado, Galeão 360, VPS 110. Decola pista 10, curva direita, saída da Euleta Bridge, controle 19.35, aciona 5445. Autorizado Galeão 360, preciso 1-0, circulada 10, direita da El, Leda, Brick, 1935, controle, transponder 5445, controle, 629. Correto, reporta push, 629. É, 629. Atinger 4, não, peça, 3-1-5-3, usa para 2000, ajuste permanece autorizado, e ele é TXT, reporte localizador. Para 2009, repassar a localização da CTS no Telegram. Brasília, de saída. Ah, bom. O fita. Saída para. Para Brasília, saída A-O, após a boa voa, o fito. Tem a posição, é o Gonçalo, acho que vai escolher colar em cima de uma nave agora, passando os 5. Oi, Salvador, muito bom dia, 3597, passando Simbra, baixar, checado. O 2 317, que é negado no 012, cruzado com o pistão no 0, vento 280 graus e 2 nós. Livre pouso, bono 0, tá? 3, tem bono 7. Fausto, atenção de pista com o número 09 da TAM, autorizado a decolagem, pista 17, vento 310 graus e 2 nós. No 7, no solo 04, libere pista pela direita, mantém me escuta. Eco, Alfa, acho que eu tô ligado de pista no 7. Sigo. Ciclo no 7, vai prosseguir Alfa e Juliette para o portão 3. Mas Juliette vai para o 3, obrigado. Está 3153, estabilizou? Estabilizou agora, está 3153. Torre 18995. Torre 1995. E o ciclo 963 visa para 2000 pés. O ajuste 9012 está autorizado em LSXC e reporte localizador. 2000 pés, 9012, reportar localizador, ciclo 963. 1935, boa viagem. 1935, obrigado, tenha um bom dia. 093 na chegada da moto, lista para 4000 pés, ajuste 0092. Controle, bom dia, o Eco Alfa Oscar de Balanço. Eco Alfa Oscar, bom dia, contato radar, subindo para o 280, perfil da Arbor. 280 Arbor, Eco Alfa Oscar. 3053. Azul 4201 no pronto copy. Pinas 3402 anos em peso Luno meio. Decola pista no zero, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 119, decimal 35, aciona 5442, azul 4201. Reporta Fusco 4201. 2890, pronto, cópia. ZIF 330 autorizado, via Prusca 58, decola pistão no 0 com a esquerda, Serapuca, transição Caju, controle 119, decimal 35, aciona 5441. Reporta Push 3890. Sigo 3, no solo 08, liberto pela direita, solo aí 219. Direita, solo 19, 3 anos, liberado. Via Alfa, portão previsto 04, é a nova da companhia no mesmo, por enquanto. 13890, tem estimado push. Rio 5973, torre 11895. 1895, boa. Torre Salvador, bom dia. 5973, dá uma milha do externo, baixar de chegada. 5973, autorizado todo o pistão no zero, vento 300 graus, 2 nós. E boa, 5973. Já porto pro espelho. 3, no solo zulu 4, libere pela direita, solo em 1221 decimal 9. O meu Eco Alfa Oscar chama Recife 1260. Fala, Salvador Rio 5973, Salvador Francisco. Nossa, 3 Alfa Kilo para 3, transcendizador. Alfa Kilo. Afirme Alfa Kilo Pat 3. Afirmo, posição 09 previsto para 3. Alfa 3. Alfa Juliette, portão 02. 3153, afirmo. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 3153. Aguarda, companhia do taxista, aguarda após autorizado, puxa, bom táxi. 365, tá na escuta pra cópia? Voo no 093, estabilizou aí, aliás. Voo no 093, torre, 1895. 895, claro, bom dia. Voo no 759, desceu 2000, reporte estabilizado. 759, desceu 2000, reporte estabilizado, voo no 759. 5, 5, 5. 093? 093, querem dar no 02. Baixar ele travado. 1012 no ajuste, baixou, travou. Voo no 093. Estabilizado, pouso fixo no 0, 330 graus com 3 nós dentro. Livre pouso, voo no 093. Porta push, boa noite, né? Agora. O 3290 confirmando, tá vendo que se puxa, a porta no ataque. Onde que o puxo leve autorizado foi para ataque, eu tava só aguardando a remoção da ponta de marcha que tinha feito. Gol no 759. Gol no 759, torre 1895. 1895. Falou, bom dia, hoje é 6211 na posição 5 para o pushback. E acionamento? 6211, autorizado, push e contact. Autorizado, responsabilidade. Sol 23, Sol 1, 2, 1, decimal 9. 309, uma boa. Corrigou no 759, na final, passando externo, baixei travando. 759, que legal no 0, no 2. Autorizado pouso, pista no 0, vento 330 com 3 nós. Livre pouso no 0, no 759. Bicho, táxi Alfa, é importante ter sujeito. Alfa, antes da GDS, gol no 093. tem tudo sobre o voo? Certo, gráfico Luiz, que soldou autorizando o teste, tá falando no 7, com a direita, corredor. Axé, controle 119.35, Axé no 01 no meio, confirma sobre voo PGL Veracruz. Juliette, pontão 612, ou 9093. Juliette, 612, boa. 759, solta 26, libere pela direita, sola em 1219. Direita, 319. Espera, dono 02895, nível 10123890. Emi 12 via Índia, e no ponto espera 1895, 3890, boa dia. Para o táxi 6211, após 97, autonomia de 4%, alternando o barulho. Firma a bordo no 70, Oxiram 6211, táxi Índia, ponte para 2895, nível 0012. Nível táxi a Índia, ponte para 25. 1895, vem o POB, o Oxiram 6211. É, o POB de 97. Eu vim aqui, ali virou parte via Índia, azul 401, é ponto pelo táxi. A linha decola pistão no zero, vento 310 graus com 2 machos. pode para ingresso, Bravo Tigo Whisky. Oi, hoje é 62, vamos no pode ficar pronto aí. Me mantém 62. Me mantém 62. Número 1. Está na altura de Pelô, o 5362 após Pelô voa dona, correto? Pronto, bravo, seu risco. E a 2.1 decolou ao 34, controle em 1935, boa viagem. 935, obrigado. Controle, bom dia, hoje é 621, no livro. Decolou no seu escudo. Hoje é 621, contato radar, suba para o nível 360, seda da El Leda, após 2.000, direto Leda. Ok, comando então para Leda, 621. 360. Bono 649, autorizado chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste no 012.